Precisa procurar o Centro de Referência da Assistência Social do seu município para inscrição ou atualização no Cade Único. Depois, o cliente deve entrar em contato com a Copasa por meio de um dos canais de relacionamento. Se aprovado, o benefício do desconto é concedido na próxima conta. 7h32. Motorista que atropelou e matou mãe e filho em Santa Luzia é indiciado por homicídio. A reportagem é de Leandro Siqueira. O motorista do carro que atropelou e matou mãe e filho no Dia das Mães em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, irá responder por homicídio com dolo eventual, quando o autor assume o risco de causar a morte da vítima. Nessa quinta-feira, a Polícia Civil divulgou a conclusão das investigações. O pedreiro Anestor Santos Carvalho, de 54 anos, está preso preventivamente. O crime aconteceu em 11 de maio, no bairro São Geraldo, quando Lucilene Rodrigues Carneiro Neves, de 40 anos, e o filho, Luan Henrique Rodrigues, de 9, caminhava na calçada e foram atingidos por um carro descontrolado e em alta velocidade. Os dois morreram no local. Após a batida, o veículo capotou na via. O condutor foi socorrido com ferimentos leves e depois preso em flagrante. De acordo com o delegado Fábio Gabrichi, as análises apontam que o veículo trafegava a mais de 90 km por hora. Foi constatada, até por perícia, que a velocidade estimada do veículo era de 97 km por hora, em uma via cuja autorização era de 40 km por hora, o que já demonstra um descuido muito vultoso na condução do veículo. Além disso, ele é inabilitado. Então, é exatamente uma diferença que existe entre o dolo eventual e a culpa consciente é o não desejar o resultado, acreditando que esse resultado não ocorreria. Mas ele sequer tinha a capacidade objetivamente demonstrada pelas provas do órgão competente de trânsito para ser capaz de evitar um resultado em uma situação em que exigiria do condutor uma atuação com as práticas de direção defensiva que são todas lecionadas no curso. Em depoimento, o motorista alegou que na noite anterior havia tomado medicamento para dormir e que cochilou ao volante. Conforme o delegado, exames periciais ainda precisam confirmar essa alegação. Ele alegou que na noite anterior ele havia ingerido um medicamento para dormir, que havia trabalhado o dia todo nesse Dia das Mães. O investigado, na ocasião do flagrante, ele disse que ele molhou o dedo em um copo de uísque e colocou na boca. O exame do bafômetro ele deu negativo, não conseguiu apurar qualquer concentração de álcool no organismo do investigado. Com essa perícia, além do álcool, também consegue constatar se de fato o medicamento que ele aduziu ter ingerido na noite anterior, ele disse ter sido Gadernal para dormir, também seria mensurado através do laudo pericial. Esse laudo ainda não está pronto, estamos aguardando a sua confecção. Isso de fato seria mais um elemento de demonstração do dolo eventual, mas não mudaria a posição, até porque antes mesmo desses resultados já chegamos a essa conclusão. Além do homicídio doloso, Anestor Santos Carvalho também foi indiciado por conduzir veículo automotor sem habilitação. O pedreiro cumpre prisão preventiva em um presídio em Ribeirão das Neves. Reportagem Leandro Siqueira. Rádio Confidência e o trânsito na cidade. Avenida Pedro I segue parcialmente interditada rumo à barragem, lá próximo do bairro Santa Branca. Mais cedo teve colisão entre ônibus e carro, o coletivo interdita a faixa da direita e o carro está na pista do Move. Trânsito lento por lá, você que deixa Venda Nova, atenção no caminho. Chegada à barragem também tem fila, com congestionamento que gera impactos na Orla da Lagoa e na Pedro I. Também na Antônio Carlos, próximo de São Francisco, trânsito movimentado rumo ao centro da capital. Avenida Cristiano Machado com o mesmo cenário da Bernardo de Vasconcelos até o Dona Clara e da Avenida Sebastião de Brito no Dona Clara até as proximidades do Heliópolis também tem fila devido ao horário de pico. O Feirão Solar BV chegou. Aproveite as taxas reduzidas para financiar o seu projeto solar e economize na conta de luz. Busque por financiamento Solar BV. Josiele Lemos para a Rádio Rio Confidência. 7h36. Operação policial desarticula esquema de fraudes em instituições bancárias em Minas Gerais. 15 pessoas foram presas, incluindo gerentes de bancos. Os detalhes com Márcia Bueno. Mais de 20 vítimas entre pessoas físicas e jurídicas e um desvio de dinheiro superior a 20 milhões de reais. Essa é a estimativa inicial da Polícia Civil de Minas sobre os danos causados pela atuação de uma organização criminosa formada por falsificadores, estelionatários e gerentes de instituições financeiras. O grupo fraudava documentos para a abertura de contas bancárias e a contratação de empréstimos em nome das vítimas. Nesta quinta-feira, operação executada por cerca de 130 policiais civis prendeu 15 investigados nas cidades de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Betim e Sabará, na região metropolitana, e também em Montes Claros, no norte do estado, e São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas. Entre os detidos, 4 eram gerentes de bancos e 2 eram ex-gerentes, dos quais 1 admitiu ter sido demitido por justa causa. Além das prisões, 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 4 agências bancárias de 3 instituições financeiras na capital mineira. As investigações começaram no ano passado, após uma vítima de São Sebastião do Paraíso identificar um empréstimo fraudulento de R$100 mil vinculado a uma conta bancária em seu nome. Segundo a Polícia Civil, os levantamentos iniciais culminaram na prisão em outubro do ano passado, na capital mineira, de um suspeito que fazia a ponte entre os falsificadores e estelionatários e os gerentes das instituições financeiras. O delegado Rafael Gomes explica como o grupo atuava. O gerente, já sabendo da fraude, levantava no seu sistema alguns CPFs e CNPJs de score mais alto, ou seja, aqueles mais rentáveis. E ele mandava uma lista para o coordenador da organização criminosa. Esse, por sua vez, encaminhava esses CPFs a um falsificador de documentos que falsificava cédulas de identidade CNH com esses CPFs, com os dados, portanto, de vítimas que não tinham conhecimento da situação, e alguns outros estelionatários forneciam a sua fotografia e uma assinatura falsificada para ir naquela cédula de RG ou de CNH. Com esse documento falso, o coordenador da organização criminosa encaminha o documento ao gerente bancário e ele abre a conta no nome daquela vítima. Abrindo a conta, eles efetuam empréstimos, né, inclusive em quantias vultuosas. Chegamos a identificar, por exemplo, uma conta bancária de uma instituição financeira em que eles fizeram um empréstimo de R$500 mil em nome de uma pessoa do estado aqui de Minas Gerais, sem que essa pessoa soubesse. Dentre os presos, alguns confessaram a participação no esquema. De acordo com a Polícia Civil, um dos gerentes admitiu que aferia 10% de lucro sobre cada empréstimo fraudulento contratado. É o que detalha o delegado Marcos Pimenta. Algumas delas pormenorizaram, confessaram a prática, esse envolvimento, e um dos gerentes acabou confirmando que fez 40 aberturas de contas desse perfil. Então nós acreditamos que o montante desviado ainda possa ser muito maior, né? Então é importante salientar que agora todo o material probatório, os objetos, os materiais serão analisados com calma, sem atropelos pela Polícia Judiciária, que acredito que tenhamos outras fases num futuro breve. Os investigados podem responder por organização criminosa, lavagem de capitais, estelionato com fraude eletrônica, falsificação de documento público e uso de documento falso. Reportagem Márcia Bueno. Esportes. 7h40, o Cruzeiro garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Vila Nova de Goiás por 3-0 na noite dessa quinta-feira. A segunda partida do confronto foi disputada em Goiânia. No primeiro jogo, em Belo Horizonte, a Raposa já havia vencido por 2-0. No duelo de ontem, Eduardo marcou os 2 primeiros gols e Jonathan Jesus fechou a conta. Com a vitória, o Cruzeiro garantiu a premiação de mais de R$3.600.000. Agora a equipe aguarda o sorteio da CBF, que vai definir os confrontos das oitavas de final. E a quinta-feira também foi de comemoração para a torcida cruzeirense no futebol feminino. Com gol de Marília, as cabulosas venceram o Palmeiras fora de casa pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, as celestes seguem isoladas na liderança, agora com 32 pontos. São 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, Corinthians. 7h41. A seguir, no Jornal da Inconfidência, a equipe econômica do governo federal anuncia ajustes nos gastos públicos e aumento do IOF. Fraude no INSS. Agências dos Correios vão atender aposentados e pensionistas a partir de 30 de maio. A gente já volta. Estamos apresentando Jornal da Inconfidência. O Festival A Arte da Palavra está chegando com homenagens a Fernando Pessoa, Ernesto Nazaré, Dorival Caymmi e Tom Jobim. Grandes nomes da arte e cultura brasileiras por meio de palestras, recitais e musical. 28 a 31 de maio no Centro Cultural Unimed BH. Não perca! Ingressos à venda na plataforma Simpla e na bilheteria do teatro. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Patrocínio Semig. Apoio Rede Minas e Rádio Confidência. Realização Selo Carmim e Governo de Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Começa agora na Inconfidência, App do Bom. Dicas de aplicativos para deixar a vida mais fácil. O WhatsApp lançou novos temas coloridos para conversas no aplicativo. O recurso é semelhante ao já existente no Telegram e permite que o usuário personalize os balões de conversa e planos de fundo. São mais de 20 opções. Você pode alterar todas as conversas uniformemente ou personalizar um bate-papo em específico. Mas os temas escolhidos ficam visíveis somente para o dono da conta. Para alterar os temas de conversa, acesse o WhatsApp. Vá até as configurações, entre na seção Conversas, clique em Tema Padrão de Conversa. Selecione o tema que desejar e pronto! A novidade está em processo de implementação e estará disponível globalmente, tanto para quem usa o mensageiro em celulares Android e no iPhone. Eu sou Débora Rajão e essa edição do App do Bom teve produção de Pedro Henrique Vieira e trabalhos técnicos de Celso Júnior. Você ouviu na Inconfidência a App do Bom. Dicas de aplicativos para deixar a vida mais fácil. Estamos apresentando Jornal da Inconfidência. Previsão do tempo. Um sistema de alta pressão mantém o tempo estável na maioria das regiões mineiras, mas o avanço de uma frente fria sobre o oceano nas imediações do litoral da região sudeste favorece a elevação nos índices de umidade no interior do continente, deixando a tarde e a noite mais nublados no sul de Minas e na zona da mata. No restante do estado, prevalece sol entre poucas nuvens, com temperaturas amenas agora pela manhã e um leve aquecimento durante o dia. Em Belo Horizonte, a sexta-feira será de céu claro a parcialmente nublado. Por aqui, a temperatura segue baixa durante esta manhã e logo mais à noite. É esperado ainda tempo seco no período da tarde, quando a temperatura máxima deve chegar aos 28 graus, com umidade relativa do ar mínima em torno de 30%. Vale lembrar que a Defesa Civil emitiu um alerta para o tempo seco em BH, pelo menos até o próximo domingo. 7h45. Quem ainda não fez a declaração do Imposto de Renda precisa se apressar. O prazo termina na próxima sexta-feira. Na série especial que estamos apresentando no Jornal da Inconfidência, vamos destacar hoje como é possível conseguir descontos no Imposto de Renda por meio de doações. Saiba como na reportagem de Edgar Matsuki. Tira dúvidas do IR 2025. Ajudar quem está precisando e ainda por cima conseguir um desconto na hora de pagar o imposto de renda. Isso é possível com a dedução permitida para alguns tipos de doações, mas é preciso ter atenção, pois nem toda contribuição garante esse benefício. Quem explica é Davidson Carvalho, professor de Ciências Contábeis da UDF. Podem ser deduzidos os seguintes pagamentos no imposto devido observados os limites legais. Contribuições aos fundos controlados pelos conselhos municipais, estaduais, distrital e nacional dos direitos da criança e do adolescente e ou da pessoa idosa. Incentivo à cultura, à atividade audiovisual, ao desporto, à atividade de reciclagem, ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência e ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica. Quem não teve a oportunidade de efetuar doações aos fundos dos direitos da criança e do adolescente e da pessoa idosa tem a chance de poder fazê-las na declaração do Imposto de Renda de 2025, utilizando a opção doações diretamente na declaração. No caso das doações feitas fora da declaração do Imposto de Renda, elas só renderão restituição se tiverem sido feitas no ano de 2024. Ao fazer a doação diretamente na declaração, é gerada uma guia de pagamento. O pagamento deve ser executado até o dia 30 de maio de 2025 para gerar desconto do valor devido. É importante destacar que nem toda doação rende o desconto no Imposto de Renda. Fala sobre isso. As doações feitas por mera liberalidade a partidos políticos e candidatos, entidades filantrópicas e de educação, aos parentes, dízimos pagos às igrejas e cestas básicas doadas a qualquer pessoa não são passíveis de dedução por falta de previsão legal. O cálculo do desconto é realizado automaticamente pelo sistema da Receita Federal no momento da entrega da declaração. O limite para deduções feitas no ano anterior varia de 6 a 7%, dependendo do tipo de projeto beneficiado. O percentual de 7% aplica-se exclusivamente a iniciativas da área esportiva. Já os limites permitidos na própria declaração são de, no máximo, 3% para o ECA e 3% para o Fundo da Pessoa Idosa, totalizando 6%. Vale lembrar que é necessário utilizar o modelo de declaração por deduções legais para ter direito ao abatimento. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgar de Matsuda. Para saber mais informações sobre como fazer a sua declaração do Imposto de Renda, acesse a série Tira Dúvidas do IR 2025 no site radioagencianacional.ebc.com.br. 7h49. Agências dos Correios vão atender aposentados e pensionistas do INSS vítimas de fraude. A reportagem é de Gabriel Brum. A partir do dia 30 deste mês, os Correios vão fazer o atendimento presencial de aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos irregulares no contracheque. O ministro da Previdência, Volney Queiroz, fez o anúncio em entrevista coletiva nesta quinta-feira. A medida mira cerca de 2 milhões de segurados. 98% dos acessos ao INSS são feitos pelo 135 e pelo meu INSS, mas tem esse contingente aí de aproximadamente 2 milhões de pessoas que procuram o atendimento presencial. E é para eles, eles são o foco desse movimento que nós fizemos, dessa parceria com os Correios. Segundo o ministro, mais de 4.700 agências dos Correios, em 76% dos municípios brasileiros, vão fazer esse atendimento. A pessoa só precisa levar um documento de identidade. No local, o atendente abrirá o sistema na tela para a pessoa consultar se teve desconto ou não e decidir se pede o ressarcimento ou não. Os Correios se somam aos outros canais de contestação que vão continuar funcionando. O presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, afirmou que dos 9 milhões de segurados que foram avisados de descontos indevidos, mais da metade já fez a consulta pelo aplicativo e site Meu INSS e pelo telefone 135. 5 milhões e 300 mil já acessaram esse aplicativo, já tiveram ciência dessa informação. E 1 milhão e 900 já decidiu se ele autorizou ou não, iniciando o processo de contestação daqueles descontos feitos na sua folha. Até as 9 horas desta quinta, 1 milhão e 873 mil pessoas pediram a devolução do dinheiro. 40.200 reconheceram a autorização de desconto. O INSS alerta os segurados para tomarem cuidado com golpes. Nem o Instituto, nem os Correios entram em contato por WhatsApp, SMS, e-mail ou fazem ligação telefônica para o segurado. A recomendação é acompanhar as informações e fazer comunicação somente nos canais oficiais, como o telefone 135 ou site gov.br/INSS. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. E o Congresso Nacional deve dar o primeiro passo para instalar a CPMI, que vai investigar as fraudes nos descontos de aposentadorias do INSS. O requerimento será lido na sessão conjunta, marcada para o dia 17 de junho. A convocação da sessão deve ser publicada nesta sexta-feira. 7h52. A equipe econômica do governo federal anunciou ajustes nos gastos públicos. Para cumprir o arcabouço fiscal, está previsto aumento do IOF e o congelamento de R$31,3 bilhões no orçamento. Gésio Passos. O governo federal anunciou o congelamento de gastos e mudanças na cobrança do IOF nesta quinta-feira. O Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento e Orçamento anunciaram uma contenção de despesas de R$31,3 bilhões nos gastos não obrigatórios. Serão bloqueados mais de R$10 bilhões para cumprir o aumento das despesas obrigatórias, principalmente em relação ao aumento de gastos com benefícios previdenciários, com o Plano Safra, que subsidia o agronegócio, e com o Benefício Previdenciário Contínuo, o BPC. Outros R$21 bilhões serão contingenciados temporariamente para o cumprimento da meta fiscal. O detalhamento dos cortes para cada órgão federal será publicado em 30 de maio. A ministra do Orçamento, Simone Tebet, elencou os fatores que levaram às contenções de despesas. Um desafio internacional com novas tarifas, mudança na nossa balança comercial, projeções de decréscimo, ou seja, de queda do PIB, não só internacional como também nacional, e com os problemas domésticos, o cenário nacional que temos, né? Especialmente no caso das despesas, eu gostaria de apontar um crescimento acima das projeções das despesas de previdência, fazendo com que nós tivéssemos por obrigação legal que colocar um bloqueio significativo na mesa. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destaca algumas frustrações das receitas que implicam nos cortes. Mas são fatos que precisam ser avaliados. Primeiro fato é que não houve a compensação da desoneração da folha. E não foi feita a compensação, eu tenho um primeiro problema aí. O segundo problema é a questão da paralisação parcial da Receita Federal. Nós estamos com a receita em greve. Isso afeta o desempenho da arrecadação e isso traz consequências. A terceira, que também é um fato, é que a taxa de juros prevista para o ano, quando da elaboração do orçamento, não é a taxa de juros que está em vigor no Brasil. Pela projeção do governo, as despesas com benefícios previdenciários vão crescer 8% neste ano. O governo espera um crescimento do PIB menor em 2025, com aumento de 2,38%. A inflação projetada pelo IPCA é de 5,04%, com uma taxa de juros Selic de 14,28%. O governo federal também mudou algumas regras do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Serão alteradas as cobranças para três tipos de operação do imposto. A primeira, voltada aos planos de previdência privada do tipo VGBL, que é uma espécie de seguro. Agora, quem aporta mensalmente acima de R$50 mil vai pagar um IOF de 5%. Segundo o Ministério da Fazenda, o objetivo é corrigir uma distorção, já que esse plano estava sendo utilizado por milionários para pagar menos impostos. A segunda mudança será para a cobrança do IOF para créditos para empresas, com uma taxação para operação de financiamento e operação de pagamentos de fornecedores, para empréstimos tomados de cooperativas de crédito acima de R$100 milhões por ano e ainda para igualar o pagamento de IOF entre pessoa jurídica e pessoa física, porque antes as empresas pagavam menos impostos. Também haverá alteração na cobrança do IOF para câmbio ou compra com moeda estrangeira. Será unificada a cobrança em 3,5% de IOF para os diversos tipos de cartões internacionais, além de remessa de recursos para conta de brasileiros no exterior e compra de moeda estrangeira em espécie. Segundo o Ministério da Fazenda, as medidas podem gerar R$20 bilhões em 2025 e mais R$41 bilhões em 2026. A vigência já passa a valer a partir desta sexta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. 7h56, a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos decidiu nesta quinta-feira, por unanimidade, conceder anistia política à ex-presidente Dilma Rousseff pela perseguição e tortura que ela sofreu durante a ditadura militar. Foi uma revisão de um pedido que havia sido negado em 2022, no governo de Jair Bolsonaro. Além de um pedido oficial de desculpas em nome do Estado brasileiro, Dilma vai receber uma indenização de R$100 mil, valor máximo permitido. A Comissão de Anistia reconheceu que ela foi perseguida sistematicamente durante o regime autoritário entre 1964 e 1985, período em que Dilma sofreu sucessivas prisões e sessões de tortura, cometidas em 3 estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Rádio Confidência e o trânsito na cidade. O anel rodoviário sentido Rio de Janeiro está parcialmente interditado. Próximo do Conjunto Califórnia, tem carro com problema interditando a faixa da direita. Trânsito movimentado, mas nesse ponto não compensa o desvio. Porém, um pouco antes, no bairro Dom Bosco, chegada à Praça São Vicente, o estreitamento e horário de pico estão gerando fila desde o Jardim Montanhês. A marginal compensa mais. Em direção à Vitória, 2 pontos retidos. Chegada ao Dom Cabral, excesso de veículos no caminho e próximo do Madre Gertrudes, desde o Conjunto Betânia. Atenção no trajeto, motorista. Indústria alimentícia, serviços financeiros e infraestrutura. Seja no trânsito ou em qualquer lugar, todo trabalho tem um pouco de Victor. Josiele Lemos para a Rádio Inconfidência. 7h58, o Jornal da Inconfidência fica por aqui. A apresentação foi de Regina Pala e Márcio Roney. Editores Gustavo Abreu, Marcos Tadeu e Renato Silveira. Na mesa de áudio, Reginaldo Silva. Agora, na Inconfidência FM 100,9, Brasileiríssima, você fica com música e notícia. E no AM 880, o Gigante do Ar, tem flashback Inconfidência. De hora em hora, o jornalismo também volta com o repórter Inconfidência. Na Rede Minas, o Jornal Minas, primeira edição, começa ao 12h30. Agradecemos a sua audiência. Bom dia. Ótima sexta-feira. Bom fim de semana. Você ouviu Jornal da Inconfidência. Informação e prestação de serviço. Rede Inconfidência de Rádio. Água mineral Ingá, para quem quer qualidade. Mais saúde para sua empresa e sua família. Água mineral Ingá, informa a hora certa. 7h58. Água Mineral Ingá, referência nacional pelo seu padrão de qualidade. Reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Análise da Fundação Ezequiel Dias comprovou que das 9 marcas de água mineral comercializadas em Minas Gerais, a Ingá é a que tem um menor teor de sódio. Água Mineral Ingá, para quem quer qualidade. Há sempre um distribuidor autorizado perto de você. Comemore seu aniversário com a Fundação Sara. No aniversário solidário, em vez de ganhar presentes, você convida seus amigos a doarem para ajudar crianças com câncer. E mais, você ainda ganha um site exclusivo para compartilhar seu aniversário. Acesse fundaçãosara.org.br/aniversários e saiba mais. Fundação Sara, todos contra o câncer. ZYC696, Rádio Inconfidência, FM 100,9, Belo Horizonte, Minas Gerais, a nossa. Começa agora na Inconfidência. Música e notícia, informações do Brasil e do mundo e a melhor programação musical do seu rádio. Olá, bom dia para você acompanhando a Brasileiríssima nesta manhã de sexta-feira, dia 23 de maio. Está no ar, então, o Música e Notícia até às 11 da manhã. Eu sou Márcio Roney, comigo Regina Paula. Bom dia, Regina. Olá, Márcio, bom dia. Ótima sexta-feira para você acompanhando a programação da Inconfidência. Fique conosco, vamos juntos até às 11 da manhã. Você ouve programação musical de Wilson Deluca, trabalhos técnicos Reginaldo Silva, 8h01. O programa está começando com Lô Borges. Falava dessas cores mórbidas, mas eu falava destes homens sórdidos. Quando eu falava desse temporal,

crescem em nosso jardim. Pra te mostrar que está aí. Saudade bateu, foi que nem maré. Quando vem de repente Esse foi Guilherme Arantes, Loucas Horas, canção do Guilherme, Jorge Versilo, Que Nem Maré, canção do Versilo, Daniela Mercury, Herbert Viana, Só Pra Te Mostrar, música do Herbert Viana. Quem abriu hoje o programa foi Lô Borges, Paisagem da Janela, de Lô e Fernando Brant. São 8h17, bom dia. Brasileiríssima. Conforto já.

Brasileiríssima. Do álbum Educação Sentimental, lançado nos anos 80, Kid de Abelha. Aliás, naquela época eles assinavam Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens, Lágrimas e Chuva, de Bruno Fortunato, Leone e George Israel. Nando Reis, N, música do cantor. Vanessa da Mata, Ainda Bem, parceria da Vanessa com Liminha. Flávio Venturini, Espanhola, dele com Guarabira. 8h33. Brasileiríssima. Rádio Inconfidência e o trânsito na cidade. Alerta na região centro-sul da capital, Avenida Cristóvão Colombo. Após a Getúlio Vargas, tem a faixa da esquerda interditada. Um carro colidiu em um poste. Trânsito movimentado desde a saída da Nossa Senhora do Carmo. Você que dirige na região, muita atenção no trajeto. Polícia Militar e BH Trans estão por lá. Contorno está livre nas proximidades, inclusive pode ser rota de desvio. Cristóvão Colombo no caminho inverso apresenta boas condições. Estamos passando pelo complexo automotivo do Grupo Roma em Contagem, onde está acontecendo o esquadrão de vendas do Grupo Roma. É a chance de sair de carro ou moto zero. GrupoRomaBrasil.com.br. Josiele Lemos para a Rádio Inconfidência. Governo de Minas Gerais e CEMIG apresentam Circuito Gastronômico de Favelas, com Fabinho do Terreiro, convidados da velha guarda, Orquestra Cabaré, Cozinha Shows, Área Kids e muito mais. Esse é meu partido. 24 e 25 de maio no Mercado Lagoinha, a partir do meio-dia. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Siga arroba Circuito Gastronômico de Favelas. Realização Cazulo Cultura e Governo de Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Prepare o coração para uma noite inesquecível. Paulinho Pedra Azul e Saulo Laranjeira em uma celebração especial pelo Dia dos Namorados, unindo música e poesia em um encontro emocionante. No dia 13 de junho, às 21 horas, o Palácio das Artes recebe o espetáculo A Arte do Encontro. Ingressos em eventim.com ou na bilheteria do teatro. Realização Laranjeira Produções e Favo Cultural. Apoio Rádio Inconfidência. Minha terapeuta, eu menti sobre o que... Nesta sexta-feira, dia 23 de maio, a Autêntica recebe Freud em um show imperdível. Com mais de 12 anos de uma trajetória sólida, o rapper Freud está pronto para voltar aos palcos com a aguardada turnê O Veneno do Escorpião Volume 2. Uma fusão envolvente entre rap, trap e elementos orgânicos que marcam sua identidade musical. Ingressos no Simpla. Pelas linhas ele já sabe quem rimou foi o pá. Vem aí o Eterno Aprendiz Especial 80 anos, um tributo emocionante a Gonzaguinha. 6 de junho no Cine Teatro Valorec. Um show que celebra o amor, a vida e a música brasileira. Sucesso de público e crítica, agora em uma edição especial para comemorar o Dia dos Namorados. Garanta já o seu ingresso no Eventim ou na bilheteria do teatro. Uma realização Laranjeira Produções e Favo Cultural. A Obra Bar Dançante, o inferninho mais legal de BH. Venha se divertir e sacudir o esqueleto na casa noturna preferida da cidade. Música diferente, pessoas legais, ambiente seguro e cerveja super gelada. Os melhores DJs e as festas mais badaladas você encontra aqui. A Obra, aberta sexta, sábado e vésperas de feriados. Confira nossa programação em www.aobra.com.br. Voltamos a apresentar Música e Notícia. São 8h36, ótima manhã para você, obrigado pela sintonia. Agora, destaque para a banda Roupa Nova. Esses traiçoeiros sonhos sempre verdadeiros. Oh, dona desses animais. Oh, dona dos seus ideais. Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós, somos sempre mensageiros esperando tua voz. Teus desejos uma ordem, nada é nunca, nunca é não. Porque tens essa certeza dentro do teu coração. Tan, tan, tan, batei na porta. Não precisa ver quem é.